businessman. Clutter's a big expense. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual bonde, sessão de blunts. Sempre a voz, RJ, pequena lotes. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual bonde, sessão de blunts. Sempre a voz, RJ, pequena lotes. Fertilizo pragas, degusto bagas. Faço etapas, quebro barras com metáfora dizendo farsas. Reais soldados da força suprema. Na dimensão das águas, sob a neva, visão plena. Penso, logo existo. Como filósofo, questiono o mito. Fluindo como o cosmo infinito. Estabelecendo meu plano tático. Calculista matemático nesse espetáculo real e dramático. Quebro paradigmas das divisas do velho monólogo. Trabalho na sua mente igual um psicólogo. Focado como um arqueólogo. Poesia transpirando os poros. Como os meteoros, trai todas as galáxias e polos. Ocos, pocos, mágicos, rápido e ágeis. Imprevisíveis como feras indomáveis. Yo. Imprevisíveis como feras indomáveis. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual monge, sessão de blunts. Sempre avance, RJ, pequena lotes. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual monge, sessão de blunts. Sempre avanço, RJ, pequena lotes. Medito qual soldado astral nessa epopeia. Abelhas africanas que protegem a rainha colmeia. Toda odisseia é de aventura e ciência de si próprio. Quando mentaliza a paz, corpo navega o cosmos. Pôs instâncias adicionar é metamórfico, ultracrômico. De arquitetonismo material e simbólico. Destruo o planeta como glóbulos com bombas de argônio. Reinos benevolentes me comunicam por sonhos. Sou como tônicos mágicos que componho alquimia na poesia, transformando energia em lições de sabedoria. Toda fragata navega a Via Láctea, liberando seus sonhos, sendo puro como água. Que nos banha, navega e hidrata. Que nos banha, navega e hidrata. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual monge, sessão de blunts. Sempre a voz, RJ, pequena lotes. Itinerantes pesadão como sem elefantes. Mamutes que sobem aos montes contemplando horizontes. Meditando igual monge, sessão de blunts. Sempre a voz, RJ, pequena lotes.